Essa semana, no grupo secreto do GugaCast, a gente vai falar sobre o Gerson de Mongaguá. Não, não. Não, cara. Que Gerson de Mongaguá? Não é isso, não. Isso aí é da outra semana. Ah, não? Eu achei que. Então eu acho que essa semana é quando a gente fala da Fórmula 1 e aí a gente fala Não, do. não. Não, esse daí era naquela homenagem que a gente fez ao Nelson Piquet. Ah, putz, é mesmo. Então eu acho que é quando tem aquela história do dia do Saci que a Não, gente tá falando. cara, não. Cara, acho que rolou um mal-entendido aí. A gente esqueceu de gravar o conteúdo dessa semana. Putz, é mesmo. Bom, vai ter alguma coisa lá, porque tem episódio inédito todo dia. É, e já tem quase 1.000. Já tem quase 1.000. Se você assinar com o PicPay, você tem cashback de 100% da primeira mensalidade para você experimentar sem custo. Aí você usa essa grana para pagar tudo que se paga com o PicPay. Crédito de delivery ou de games na PicPay Store, gift cards, parcelar boleto, e você consegue pagar tudo sem contato. Mas espera aí, dá para pagar tipo TV por assinatura? Para com esse negócio de TV por assinatura, maluco. Mas dá sim. É só em gugacash.com/assine, vai lá e se torne um assinante. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast. Comigo aqui, como sempre, Rafael Mafra. E aí, pessoal, tudo bem? E temos um convidado muito especial, o dono da podosfera, Cid Cidoso. Ô, louco, dono da podosfera? Não me dê trabalho, que eu já tô cheio de trabalho, meu irmão. É, cara, que, pô, você posta podcast todo dia, cara. Ó, valeu, valeu. A gente tá trabalhando bastante, mas dono tá longe. É uma loucura isso, cara, fazer podcast todo dia. De vez em quando eu comento isso com alguém, alguém fala assim, ah, não sei o que, ah, tem uma participação que você fez lá no Novo. Eu falei, pois é, cara, o cara faz podcast todo dia. É punk. Que maluco. A gente tá numa pegada já, acho que há um ano, fazendo podcast todo dia. É complicado pra fazer, mas é mais complicado ainda pra quem edita. É. Eu imagino. Hoje a gente vai contar histórias de. Rafael, a gente fala histórias de mal entendido ou de maus entendidos? Ou de mal entendidos? Histórias de mal entendido. De mal entendidos, né? É. Cid, tem um grande mal entendido que já aconteceu na sua vida? Eu tenho um grande mal entendido. Um grande, mas grande. Que é uma história clássica, a galera do Novo conhece, mas talvez aqui a galera não conheça, que é a história do falso Cid. Cara, eu sei que tem muitas histórias. Eu tenho uma história primordial do falso Cid. Tem a principal. Tem a história que desencadeou toda a mudança do planeta Terra a existirem vários falsos Cids. Tem a primeira. Todo falso Cid verso. Exato, exato. Existe essa história aí, que essa história é macabra, mano. É horrível. Não, conta aí, pô. É, agora que eu falei que é horrível, vou ter que contar, né? É. Eu achei que era só uma. Não, existe aqui vários falsos Cid. Eu achei que era só isso. Não sabia que tinha uma história primordial. Não, ixi, não. A história é a seguinte: uma vez, muito no comecinho do Não Salvo, né? Pra quem não sabe, eu tenho um site também, que é o Não Salvo, né? Um blog aí muito, muito popular aí até 2016, por aí mais ou menos. E bem no comecinho, lá em 2010, eu tava numa balada. Fui numa balada. Eu, Ivo Newman, acho que o Luigi também tava. Távamos lá, né? Que eles faziam parte da equipe do Não Salvo, a gente tava lá na baladinha, tal, tranquilo. Até que uma menina veio conversar comigo na balada. Inclusive, por coincidência, hoje, ela é influencer também, que é a Maíra Medeiros, tem canal no YouTube e tal. Ela veio conversar comigo, nem conhecia ela, e ela falou: Cid? Eu falei: Oi, tudo bom? Ela: Nossa, eu gosto muito do seu trabalho. Ela falou: Ah, obrigado. Dela: É, mas eu tô achando estranho você estar aqui. Eu falei: Por quê? Não posso estar na balada? Ela: Não, porque você tá lá na área de fumante. Eita. Eu falei: Não, eu tô aqui. Ela falou: Não, não. Tem um cara na área de fumante dizendo que é o Cid do Não Salvo. Eu falei: Ah, deve estar brincando, deve estar zoando, né? Deve ser alguma piada pra eu cair e tal, né? Ou o Jacaré Banguela, que ele faz essas coisas. É. Ou você podia dizer: Não, não, eu sou o Cid do Não Fumo. Ai. Aí eu não dei muita importância, tudo bem. Aí passou 5 minutos, veio uma outra mina aleatória e veio falar: Cid, acabei de conversar com você na área de fumante. Como é que você tá aqui? Inclusive, o cara que tá lá tá mó confusão, porque ele passou a mão numa menina. Caralho. E aí começou uma briga, ele falou: Vai fazer o quê? Eu sou o Cid do Não Salvo. Caralho, que filho da puta. Aí eu falei: Não, peraí. Falei: Não, peraí, peraí. Agora fiquei curioso, né? Agora vou ter que ir lá, né? Se isso realmente acontecer, eu vou ter que ir lá, porque a minha. É o meu nome que tá em jogo, né? Tem que ir lá. Aí eu fui lá na área de fumante. Quando eu cheguei lá, tinha um cara de costas. Falei: Pô, talvez seja esse cara. Quando ele virou, meu amigo, o cara era igual a mim. Mas assim, igual. O cara era idêntico. Eu achei que era eu. Porque normalmente, quando alguém fala assim, ah, fulano é parecido contigo, você olha, você nunca acha. Uhum. Você sempre fala, pô, tá nada a ver, olha os caras que... Porra, tá achando que eu sou parecido com esse cara, não tem nada a ver. Mas esse cara, eu achei muito parecido. E aí eu já fiquei naquela. Daí eu chamei o cara, falei, ô, oh, brother, tudo bom? E eu fui simpático, assim. Eu fui, né, falei, ah, não vou chegar com os dois pés, né? Eu falei assim, porra, cara, tanta gente pra você falar que é, vai falar logo que sou eu, que sou um merda, pô. Escolhe um cara mais legal, né? Ha, tal, tentei ser ok, assim, né? E aí o cara virou e falou assim, por quê? Tu vai fazer o quê? Caralho, que filho da puta. Aí eu falei, epa, porra. Eu falei, não vou fazer nada, só tô falando que, pô, você tá fingindo, tá falando que você sou eu e você é você, eu sou eu, e aí fica chato pra mim, né? Só isso, tá? Eu ainda tentei ser legal, assim, né? Aí o cara insistiu, falou, mas e aí, meu irmão, você vai fazer o quê? Aí eu falei, mano, quer saber? Vou deixar esse cara falando sozinho, virei as costas, né? Falei, vou deixar esse... Só que daí eu parei e pensei, se eu não fizer nada... Esse cara vai fazer isso todo lugar que ele for. Sim. E ele vai virar eu, ele vai tomar conta da minha identidade. E mano, e acabou. Eu não sou mais ninguém. Aí eu peguei, virei e dei um soco na cara dele. Do nada, dei um socão na cara dele. Também porque eu sabia que o Ivo tava na balada e o Ivo é bom de briga e ele ia me defender. E aí eu dei um soco no cara e já me atraquei com o cara, que era pra não apanhar, né? Então eu dei o primeiro soco, ou seja, eu venci a briga. E já me agarrei nele, pai, fui pro chão até o Ivo chegar. A minha tática era essa. Boa tática. Bota, nessa briga a gente começou a se embolar ali, soco, pá, pá, aquela confusão toda, os amigos dele tentando tirar e tal. Aí nessa briga surgiu a lenda de que os seguranças expulsaram o verdadeiro Cid. E eu seria o falso Cid que pegou a identidade do Cid naquele momento onde o Cid verdadeiro foi expulso da balada. E a partir daí que surgiu a história do falso Cid, e vários falsos Cids são avistados durante o mundo aí. Tem falso Cid que eu já recebi foto em ônibus chinês. Caramba. E, ah, pô, tô aqui na China e olha, tem um Cid aqui, era um cara parecido comigo. E aí quando você digita falso Cid aí nas redes sociais, você encontra muita gente parecida comigo. É absurdo. Cara, essa história é maravilhosa. Tem um livro do Saramago que é sobre um cara que encontra um cara igual a ele. Chama Homem Duplicado. Eu li esse livro, Saramago, Nobel da Economia, mas eu te digo que essa história é melhor que a do livro. E a gente nunca vai saber se a gente tá com o verdadeiro Cid ou não. A gente tem que conviver com essa dúvida. Aí que tá o mistério. Existem várias teorias aí na internet. Tem vídeo do Pablo Peixoto avaliando se eu seria o verdadeiro ou não. Pegando informações do meu pai, falando. Ah, mas quem é você? Sabe? Umas coisas assim. Então não estou te reconhecendo, filho. Então ele tem umas coisas assim. Agora, se eu sou o verdadeiro, se eu sou o falso, jamais saberão. Nem você mesmo sabe. Eu sou verdadeiro. Ou será que é uma coisa que o falso diria? Rafael, que histórias a gente vai ter aí no programa que vão superar essa história do Cid? Nenhuma. Nenhuma vai superar, mas a gente tem histórias que são bacanas também. Tem uma história em que as pessoas não se escutam direito e cada uma pensa uma coisa, tipo Velha da Praça. Ok. São histórias maravilhosas. Tem uma outra história que mostra que consultórios de dentistas são lugares perigosos para cidadãs desatentas. Uma história de um cara que tem uma mulher distraída que sofre um acidente bizarro. Daí começa uma loucura. E uma quarta história que é um cara que é chamado para uma festinha por um novo colega de trabalho e rola um grande mal-entendido. Mas o que poderia dar errado? Não é mesmo? É, me parece ok, mas... festinha de trabalho. A gente tem que ir pro jogo, mas eu queria falar uma coisa que aconteceu aqui, que só pode ser coisa do Sete Pele. Você disse que é coisa do Segredo da Noite? Você tá querendo dizer o Coisa Ruim? É, cara, o Três Dentes. Tá se referindo ao Manda Áudio? Ao Tranca-Rua? Pé de Cobra. O Xixola? O Maligno. O Arnica na Queimadura. O Boi do Cu Branco? O Bicicleta de Bambu? Essa é nova. Boa. Foi boa. O Uncle Jack. O Intingambê. O Pochete de Idoso. O Pelinha de Unha. O Beatle Brasileiro. O Cramunheta. O Bolota Suspeita. O Xixola. O NoFap September. o Abadá Apertado, o Zé do Casco, o Mal Encarnado, o Beto Gambiarra, o Pastel de Mosca, o Gato Mia, o Virtobio, o Tinhaco, Tapa Somada, o Devaputra. Não tem mais, não. Tem a solução pro seu problema, Cid. É a camiseta dos nomes do capeta, do Guga Cash. Ah, eu vi. Na Nerd Store. Tem todos os nomes do capeta na cara do capeta pra você assustar a sua avó. Imagina no Natal, você chega com a camiseta dos nomes do capeta, que maravilha. Pô, bom demais ir no culto com a camiseta. É. Excelente. É o seguinte, cara. A gente tem um esquema diferente na Nerd Store. Diferente do Não Ovo. A gente tem a camiseta do mês. Camiseta do mês. É, ela tá em pré-venda durante todo o mês de setembro. E aí, quando for 30 de setembro, às 11h59 da noite, a gente joga a estampa fora e não faz mais. Nunca mais? Nunca mais. Nunca mais vai ter. Você tem esse mês pra comprar e aí depois acabou. Aí depois, mês que vem, tem outra camiseta, mas não essa. Então tá, gostou, já corre pra comprar, então. Tem que correr pra comprar. E é só você ir em nerdstore.com.br/gugacast e tem lá a camiseta branca e preta. Se você comprar duas, você ganha um adesivo. E tem que ser agora. Tem que comprar agora, porque depois não tem mais. Mês passado foi a camiseta da Capivara. E aí uma galera falou assim, não, vou deixar pra comprar mês que vem. Não tem mais. E a gente jogou fora. Queima, né? Os caras queimam o estoque. Não, acabou. É tipo edição limitada. Mas assim, o tempo é limitado. Você tem até o dia 30 de setembro. Mas depois não vem reclamar. Tem que comprar agora. Beleza? Belezinha. Nerdstore.com.br/GugaCast. Ah, outro recado. No final tem perguntas no Instagram com o Cid. A gente vai jogar, vai ler as histórias e no final tem perguntas no Instagram com o Cid. Fica aí. Rafael, vamos pro jogo? Vamos para o jogo. O jogo de hoje é podcast ou filme do SBT. Entra a vinheta. Podcast ou filme do SBT. Ai. Esse é o meu jogo preferido do GugaCast. Você explica ele aí pro Cid? Sim, esse é um jogo clássico do GugaCast, sendo que ele é quase tão requisitado quanto o Frango Imobiliário, o maior de todos. Nessa emocionante disputa que vai ser em ritmo de festa, eu vou falar o nome, que pode ser um podcast ou pode ser um filme do SBT. Mas veja, esse pode ser um podcast estrangeiro ou pode ser um filme que passou há 20 anos no SBT. Ou pior, pode ser um filme que passou ontem no SBT. Que é a mesma coisa. É o mesmo filme. Eu vou falar esse nome e cada participante deve dizer se acha se é um podcast ou um filme do SBT. Então o mesmo nome vai valer para os dois, só que você tem que descrever como seria essa maravilhosa atração. Então, se você acha que é um podcast, fala como seria esse podcast. Se você acha que é um filme do SBT, qual é o roteiro desse filme? Qual é o plot desse filme? Ganha um ponto se você acertar se é um podcast ou um filme do SBT e mais um ponto se acertar a descrição. Se ninguém acertar a descrição, que é o que costuma ocorrer, um ponto de criatividade e estilo será atribuído pela melhor descrição do que seria o programa. Ok. Então, ajeite seu fone de ouvido. Ponha mais detergente na esponja e prepare-se para a batalha emocionante entre Cid e Guga! Começando com o Gustavo, para mostrar como é que é. Gustavo, o nome desta atração é Os Viajantes. É um podcast ou um filme do SBT? Os Viajantes. É um podcast. Um podcast que estreou agora na pandemia. Pô, que momento, hein? É um podcast que estreou na pandemia, porque é ok você fazer um podcast de viagens quando ninguém pode viajar. Então, eles ficam falando só sobre viagens que eles querem um dia poder fazer. Porque se fosse em qualquer outro momento da vida, isso ia parecer tipo, cara, ou você vai lá e viaja e conta pra gente, ou então você não faz esse podcast. Mas agora é ok você fazer um podcast sobre viagens que você quer fazer um dia na vida. Porque essa é a vida de todo mundo. Então, essa é a minha aposta. Muito bem. Eu vou no filme de SBT... Porque claramente é um filme de dois maconheiros que estão prestes a entrar numa universidade americana, só que eles não conseguem fazer parte de uma fraternidade, porque eles estão sempre muito chapados. E aí sempre que eles vão tentar passar daquele... a iniciação, eles sempre dão mancada porque eles estão chapadão. E aí, puta, fazem merda, fazem alguma coisa. E aí nunca consegue passar numa fraternidade, eles ficam sozinhos. E criam a sua própria fraternidade. E todo mundo no final vai querer fazer parte dessa fraternidade deles, que é uma fraternidade 420 free. Yeah. E o nome do filme é Os Viajantes, porque eles estão sempre viajando, é isso? É, claro, claro. Entendi. Eu acho que eu já vi esse filme. Eu acho que eu já vi também. Eu acho que eu não vi, mas eu acho que eu quero ver. Não é com Seth Rogen? Porra, deve ser, deve ser. Não. Se fosse, não ia ser no SBT. Bom, Os Viajantes é um podcast. Yes. Então esse ponto vai para o Gustavo. Droga. Mas é um podcast que apresenta uma locação diferente a cada semana, repassando a volta ao mundo de 6 meses de um casal canadense. E atenção para o episódio na Islândia, que é um episódio clássico deste podcast chamado The Wanderers. The Wanderers. Muito difícil de falar. Mas a descrição do Cid foi muito melhor. Eu fiquei com vontade de ver o filme dele e não fiquei com vontade de ouvir o seu podcast. Então, esse ponto vai para o Cid. Ah, é? Então, está 1-1. Eu só quero contestar uma coisa que eu realmente acertei sobre o que é o podcast. Você não sabe se esse cara está realmente na Islândia. Não, mas você falou que foi feito na pandemia sobre lugares que eles gostariam de ir. E eles falam que é lugares que eles foram. Então, é completamente diferente. Então, talvez seja isso. Talvez eles só estejam te enganando. Ponto para o Cid. Tá, ok. Número 2... Cid, você começa dessa vez. O nome deste programa, que pode ser um podcast ou um filme do SBT, é Com Certeza. Nossa, que nome horroroso. Com certeza. Tá. Ou seja... Não é podcast, é uma música do Nath Roots. Eu tô achando que é um filme do SBT de dois jovens que estão tentando entrar numa universidade. Só que eles sempre estão muito chapadões e não conseguem... É, com uma fraternidade, criou a sua própria fraternidade ao som de Nath Roots. Maravilhoso. Gustavo, sua vez. Eu vou perder esse jogo, cara. Eu já perdi esse jogo. Ah, com certeza é um podcast. Cara, é o podcast da Leda Nagli. Porque esse era o bordão da Leda Nagli. Falar com certeza. Ah, pode ser, pode ser, pode ser. Então eu acho que é isso. É um podcast e é o podcast da Leda Nagli. E sobre o que ele é? Cara, é a Leda Nagli entrevistando pessoas na TV educativa. Então, tipo, são personalidades do Rio, sabe? Ela entrevista a garota de Ipanema, o cara que tem o bar mais antigo de Copacabana. Eu acho que é isso. Maravilhoso. Bom, novamente, o Gustavo acertou. Com certeza é um podcast. Ah, yes. Pelo amor de Deus. Mas a descrição dele é a seguinte: alguma vez você já pensou que é a única pessoa com quem aconteceu alguma coisa? Você não está sozinho. Pretty Sure é um podcast alemão, onde Sabrina, uma millennial germano-mexicana, conta suas aventuras hilárias sobre o tempo que morou na Europa. O ponto de criatividade vai pro Gustavo, porque ele resgatou aqui a Leda Nagli. E assim, seria maravilhoso se ela tivesse um podcast chamado Com Certeza. Ele só poderia ser melhor se ele se chamasse Naglicast. Então, 2 pontos para o Gustavo. Gustavo está vencendo por 3-1. Toma essa, Cid. Atenção, Gustavo, você começa com essa. Ok. O nome é A Noite é uma Criança. Podcast ou filme do SBT? Nossa, que nome horrível, né, cara? É engraçado porque é um nome muito horrível para um podcast. Então, já fica aqui minha crítica. Se você é um podcaster, tem esse podcast e tá me ouvindo. Mas é um nome muito horrível para você dar para um filme também, cara. Esse pessoal do Paris Filmes, que traduz os nomes dos filmes. É um filme do SBT onde, literalmente, a noite é uma criança. Literalmente? É. A noite foi transformada por uma criança, por uma feiticeira. Né? É um filme, assim, daqueles bem de antigo, assim, que os efeitos especiais são feitos de papel. Sabe que tem, tipo, um morcego de papel, assim, que você vê? Sei. É um filme de fantasia, assim, sabe? De magia. E aí uma feiticeira transformou a noite em uma criança. E agora não tem mais noite. É dia o tempo inteiro, ninguém consegue dormir. É um terror lá nesse reino. E aí tem um cavaleiro que tem que achar essa criança pra cuidar dela, pra que ela possa crescer e se tornar noite outra vez. Maravilhoso. É isso, A Noite é uma Criança. Então é uma continuação de A História Sem Fim com baixo orçamento. Tipo isso, é. Ou Willow. Willow, sim. Labirinto. Caramba, você fez uma viagem, hein, Guga? Caralho, você foi longe, né? Olha, A Noite é uma Criança, eu tenho más lembranças com esse nome, porque eu fui expulso do Orkut porque eu tinha uma comunidade com esse nick, né? Era, chamava A Noite é uma Criança e o avatar da comunidade era uma foto do Michael Jackson. E eu fui expulso do Orkut por causa disso, né? Então, eu diria que é um filme do SBT, mas é muito claro que é um filme do SBT, porque se for um podcast, tá falando do quê, sabe? Então tem que ser um filme do SBT, não tem como. A Noite é uma Criança, que é um filme onde um adulto troca de corpo com uma criança, o clássico. Sim. Troca de corpo com uma criança, de noite, inclusive. E ele tem até o amanhecer pra voltar pro corpo dele. Cara, boa, eu quero ver esse filme. Eu acho que eu já vi esse filme. Tem uma lógica aí, tem uma lógica. Tem. Cara, excelente. Eu conheci essa história aí do Cid, da comunidade do Orkut, e não me toquei que eu estava colocando exatamente esse nome. Mas são mal entendidos, né? Mal entendidos que acontecem o tempo todo, que é o que esse episódio tenta provar. E é, de fato, um filme da SBT, então os dois fazem pontos. Mas o Gustavo fez uma descrição super poética de um filme super imaginativo, né? E o Cid fez a descrição de um filme maravilhoso, que são filmes de trocas de corpos, que sempre dão certo. Boa. Na verdade, A Noite é uma Criança é um filme onde Chris e Dylan são dois amigos que pensam apenas em duas coisas, rap e garotas. Quando os pais de Chris viajam para o funeral de uma tia, eles decidem organizar uma grande festa na casa para atrair o executivo de uma notável gravadora a fim de serem descobertos como novos talentos musicais. Olha aí, basicamente a sinopse dos outros dois filmes que o Cid falou. Exato. E por causa disso, o Cid vai ganhar esse ponto, porque ele descreveu esse filme antes. Aê, toma! Agora está 4-3 e nós vamos para a rodada final. E surpresa, a rodada final vale 1 milhão de pontos. Meu Deus, quem diria? É um programa do SBT isso. Sim. É a rodada Celso Portioli. Eu espero que o nome não seja alguma coisa que já aconteceu com o Cid, que traga mais lembranças. Mas, Cid, o nome desta atração é A Hora do Sonho. É um filme do SBT ou um podcast? Tem cara de filme do SBT, mas eu vou em podcast dessa vez. É um podcast que faz a leitura de sonhos. Eu tô falando isso porque eu faço isso no Inferno Astral. Um dos 5 podcasts que a gente tem, eu faço isso no Inferno Astral, da galera mandar sonhos, a gente tentar descobrir sobre o que é o sonho da pessoa, qual é o significado do sonho. E se tiver um podcast só sobre isso, faz sentido, porque no Inferno Astral é um quadro legal. Então, é um podcast sobre significados de sonho. Pô, eu quero ir lá contar uns sonhos meus, eu tenho sonhos muito perturbadores. Aí, ó, tá vendo? Quem sabe é isso que tá faltando. Sim, sim. Cara, como é que é mesmo o nome da obra? A Hora do Sonho. A Hora do Sonho é muito nome de filme do SBT, né? Ou novela do SBT, podia ser também. Ou novela do SBT? É, mas não vale isso, não vale. Eu vou dizer que é um podcast, A Hora do Sonho, e é um podcast gastronômico, feito com ex-participantes do Masterchef, onde eles falam sobre como fazer sonho, que é um doce muito tradicional brasileiro. Então, cada episódio, eles dão uma nova receita de sonho, com recheios diferentes, com approaches diferentes, né, de várias cozinhas, como é o sonho em São Paulo, no Rio de Janeiro, que é diferente. E é uma maneira aí dos ex-participantes do Masterchef se manterem em atividade. Bom, devo dizer que os dois acertaram. Aham. A Hora do Sonho é um podcast. O podcast, o apresentador se chama Zoé Voirier. Sei, do Masterchef 3. Ele é perfeito para fanáticos por livros. Originalmente ele se chama L'Air de Rever, na verdade. Um podcast francês que está em sua 8ª temporada e segue forte. Ele retrata leituras e diálogos e é uma combinação perfeita de poética e política. Deve ser horrível. Deve ser horrível mesmo, deve ser horrível. Esses dois que vocês sugeriram parecem maravilhosos. Eu não sei decidir porque os dois são muito bons, tanto um que é para interpretações, porque eu acho que é uma necessidade da podosfera, e outro que é para manter em evidência os participantes do Masterchef, que alegram as nossas noites de sexta-feira por tanto tempo, e depois podem injustamente cair no ostracismo. Então as duas ideias são maravilhosas. Então eu declaro que vocês empataram nessa rodada, e por isso, por um ponto, o Gustavo é o campeão de podcast ou filme da SBT. Maldito. Yes. Meu jogo preferido, chupa, Cid. Comprado, claramente comprado. É pra isso que eu te trouxe aqui. Claramente. Pra ser derrotado. Como é que a minha fraternidade de maconheiros não ganhou? É um absurdo. Ela te rendeu vários pontos. Ah, mas não o suficiente. Você devia seguir o exemplo dos próprios maconheiros do seu filme e criar o seu próprio podcast de jogos, onde você sempre ganha e a maconha é liberada. Porra, parece uma ideia legal. Vamos pra história? Bora. Bora. Esse programa é também um oferecimento da Storytel, que acaba de lançar um novo audiobook narrado por mim. É o Carta ao Rei, que conta a história do Tiuri, um jovem aspirante a cavaleiro que recebe uma missão que pode mudar o destino do mundo ou lhe custar a vida. Sou eu que vou narrar a jornada do Tiuri, viajando pelo reino, crescendo, enfrentando perigos e descobrindo como se tornar um herói. Uma história para todas as idades. Eu quero te convidar para ouvir o audiobook e quem sabe depois até assistir a série baseada nele, mas fica aqui um alerta. Quando você começar, você não vai conseguir parar de ouvir. Para ouvir, sai de graça, porque a Storytel tem 30 dias grátis para você experimentar a plataforma. É só acessar gugacast.com/cartaorei que você vai direto para lá. Me conta depois o que achou. gugacast.com/cartaorei. Rafael, que histórias a gente precisa para os próximos episódios sem ser esse os próximos? Adoro essa expressão, sem ser esse o próximo. Ela é muito boa. Nós precisamos de histórias de aniversário para comemorarmos o emblemático transcorrer do aniversário de Guga Mafra. Sim. Precisamos de histórias de casamentos, histórias de bodas. Você não gosta dessa palavra, bodas? Eu acho muito bom. Aniversário de casamento, história de chuva de arroz, pode ser qualquer coisa. E também um novo tema, são as histórias de aventuras. Chegou a sua hora. Se você um dia viveu o que julgou ser uma aventura, a hora de contar pra todo mundo é agora. Seja você também adora aventureira no GugaCast. Olô. E a gente sempre esquece, né? É gugacast.com, você vai lá no site, clica lá em mande sua história. E é por lá que você manda. A gente nem fala mais como fazer pra mandar história, mas é assim. Você não é obrigado a saber, mas agora você sabe. É, isso aí. Então, beleza. Rafael, quem lê a primeira? Eu posso ler a primeira? Pode, vai lá. Essa primeira história se chama Confusão na Elevação. Ok. Começa de repente, o cara não cumprimenta ninguém. Ele fala assim: tenho 3 gatos adotados num abrigo de onde eu moro, em São Paulo. Um dia desses, comprei umas coisas pros gatos pela internet. Areia, ração, etc. E quando chegaram, peguei na portaria e levei pro elevador. Subi pro meu andar junto com uma vizinha minha, que viu as compras e começou a puxar conversa. Ah, você tem gatos? Que legal, eu tenho um hoje. Mas antes dele, eu tinha 3. Tive que doar os outros 2, sei lá por quê, etc. Conversa de elevador. Quando ela estava saindo para descer do andar dela, começou a enumerar os nomes de todos os gatos que ela teve na vida. Nossa. Tipo uns 15 nomes. Inferno, meu Deus do céu. Ah, eu tive o Mingau, o Faísca, a Mola, a Molinha, a Margarida, o Apolo, a Chiquita. Pô, parece a gente falando o nome dos Beuzebu. Beuzebu, é. O Sete Pele, o Oficial de Injustiça. E quando já estava praticamente soltando a porta, me perguntou: você quer um gatinho? Eu não sei exatamente como ficou minha expressão, mas deve ter sido a de alguém a quem foi oferecido um gato por uma completa desconhecida. Naquela curta fração de segundo, eu pensei: minha senhora, eu tenho 3 gatos e a senhora quer me oferecer mais um? Nem pensar, nem numa outra vida, nem que o gato fale 3 línguas e saiba fazer brigadeiro. Aí a mulher continua: eu tenho um lá em casa de 2 andares. Os gatos no começo adoravam, mas agora não dão muita bola e... Foi aí que eu percebi. Ela disse gatil, basicamente um arranhador meio grande. Ah. A semelhança da sonoridade das palavras me confundiu. É tipo um móvel que você põe na casa para os gatos. Para os gatos, é. Você sabe que, na verdade, o gato é dono dos humanos, né? É, essa é a regra de quem tem gatos. Entendo. Sim. Então, quando você vai lá e põe um móvel, é como se fosse, tipo, quando você tá erguendo uma pirâmide pro seu faraó. Faz sentido mesmo. Não é? E com certeza tinha um deus egípcio que era um gato, né? É, então. Porque é assim desde a antiguidade, das primeiras civilizações. Os gatos são donos dos humanos. Exato. Os cachorros também são um pouco. É porque os cachorros são mais legais. Mas assim, a gente junta o cocô deles, né? Então... Verdade. Eu respondi: claro, tenho certeza que eles vão gostar e tal. E alguns dias depois, passei lá na casa dela pra pegar. No dia seguinte, liguei pra Salvador, onde nasci e onde moram meus pais, e contei essa história pro meu pai. Disclaimer: meu pai sempre foi meio contra eu adotar gatos. Sempre disse que eu tava procurando sarna pra me coçar, que o trabalho não compensa, etc. E quando soube que eu adotaria o terceiro, mesmo eu jurando de pés juntos que nunca teria mais de 3 gatos, deve ter se preocupado seriamente se o filho dele estava virando um acumulador de felinos. É o louco do gato, né? Isso foi um momento de magia. Foi um momento que lentamente a mulher do elevador fez ela se transformar nele, entendeu? Ah... Ela passou a maldição pra ele. Ela é a louca dos gatos do prédio, aí ela foi tirando todos os gatos e agora ela passou isso pra ele. Agora ele vai virar o louco dos gatos. Entendi. Pelo telefone, eu expliquei tudo. Inclusive, a confusão que a sonoridade da palavra quase provocou. Eu expliquei pra ele o que era um gatil. Vejam bem, eu expliquei tudo isso pra ele. Falei do susto que eu tomei, que a vizinha não me ofereceu um quarto gato, mas apenas um arranhador bem maior que os outros. Só que acho que ele ficou tão em choque quando ouviu o gatinho que nem ouviu minha explicação. Depois que eu falei gatil, o queixo dele deve ter ido parar no subsolo. E tudo que ele deve ter ouvido depois deve ter sido blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. E esperou apenas eu acabar de falar antes de surtar. Whisky sachê. Exatamente. Então imagine o diálogo que se seguiu. Ele achando que eu estava falando de mais um gato. E eu falando de um arranhador para gatos meio grande. Não muito maior do que um criado mudo. E você aceitou? disse o pai dele. Claro, eu acabei de falar. Já peguei lá na casa dela e trouxe pra cá. Mas rapaz, você não tem mais espaço aí na sua casa. Como não? Aqui tem espaço de sobra. E se os gatos aí não gostarem e não se adaptarem? Mas eles estão adorando. Não pararam de brincar com ele desde que eu trouxe. Ele balbuciava. O choque o deixou meio que sem palavras. Calculo que o tamanho da indignação não o deixava nem respirar direito. E qualquer coisa, pai, se eles não gostarem depois eu jogo no lixo horas. No lixo? É, meu pai. Qual o problema? Você tá doido? Se você jogar no lixo, é capaz de você ir preso. Preso? Claro, louco dos gatos. E se alguém te ver falando isso? Nesse momento, preciso esclarecer que o que eu pensava é que pelo fato de ele achar que o gatil era algo muito maior do que realmente é, jogar no lixo seria considerado descarte irregular de entulho. Faz sentido. Como isso me levaria a ser preso? Não sei. Então continuei argumentando normalmente, sem me dar conta do quanto ele estava em choque. Eu sei lá, pai. Qualquer coisa eu corto em vários pedaços e vou jogando fora aos poucos pra não ter problema. Caramba, que cruel. A conversa se desenrolou por mais alguns minutos até nos darmos conta de que estávamos falando de coisas diferentes. Mas calculem, apenas calculem, o que ele deve ter pensado do filho que criou até desfazermos o mal entendido. Boa, boa. Foi legal essa história, cara. Legal, né? Legal, ela poderia ser tipo um bom sketch assim do Saturday Night Live. É, tem gente que confunde gatilho com gatinho também no Twitter, né? Ah, tá me dando gatinho. É bem comum. É o que eu falei, é uma história tipo A Velha da Praça, entendeu? A Velha da Praça foi um sucesso por 90 anos, não é à toa. Porque é engraçado você ficar vendo as pessoas se desentendendo. O surdo é muito... O surdo, não. Não é o surdo. É o cara que não escuta direito. Ele sempre dá gafe. É bom demais. É bom demais. Eu sou um cara mais ou menos assim. Eu volto e meia não escuto as coisas direito, mas é bom porque o que eu escutei é sempre muito mais legal. É verdade, eu sou testemunha disso aí. Rafael, quem lê a segunda história? Gustavo, faça-me o favor de ler essa história. Faça-me o favor. Essa história se chama Que Macumba é Essa? São filmes do SBT? Não, cara. Vocês não vão adivinhar de onde eu tirei esses títulos. Olá, meus chapas. Bom dia, boa tarde ou boa noite para os meus podcasters favoritos. Ele deve estar falando sobre você, Cid. Eu acho. Porque você é o dono da podosfera. Para de me pressionar. Meu nome é Zruth. E eu sou acadêmica de odontologia na cidade de Joinville, SC. Você sabia que Joinville, SC é a maior cidade de Santa Catarina? A maior cidade com J de Santa Catarina. Não, ela é a maior cidade de Santa Catarina, o que é muito curioso, porque é um dos poucos estados, talvez o único, em que a maior cidade do estado não é a capital. Ah, e Joinville tem um nome curioso também, que a tradução é Venha para a Nossa Vila. É, né, Joinville, exato. Você é ligado em municípios também? Eu sou muito ligado em municípios, Guga. Eu diria que eu sou um municipólogo. Uhum. E sempre que você tiver alguma questão de município, você pode mandar um áudio no WhatsApp pra mim. Cara, eu vou fazer isso tanto agora, até enjoar. Eu faço live lá na Twitch, né, mano? E aí, sempre que aparece algum bicho que eu não sei qual que é, eu mando áudio pro Pirula. Toda vez. É tipo, quase todo dia eu mando um áudio pro Pirula. Ô, Pirula, tô vendo um bicho aqui, ele é assim, assim, assado. Eu não sei como é que ele me bloqueou até hoje. Então eu vou vingar o Pirula. Isso. A partir de agora, toda vez que a gente estiver falando de municípios, eu vou mandar um áudio pra você. Mas eu tava falando que Joinville é o maior município, né, de Santa Catarina. E o segundo maior, aí sim, é a capital, Florianópolis. Sim, mas aqui Florianópolis também cabe pouca gente, né? Curtinho, mano. Não, é, e ainda cheio de montanha, né? Cheio de prédio. Mas você sabe qual que vem depois de Florianópolis? Florianópolis, a terceira? É. Santa Catarina, deve ser Tubarão. Não, Blumenau. Ah, lógico, Blumenau. Já estive lá 3 vezes já pro October Blumenau lá. Então, depois São José, depois Chapecó, depois Itajaí, depois Criciúma, depois Jaraguá do Sul. Ninguém quer saber. Depois Ninguém Palhoça. Quer saber mais. Oh, parece que você tá fazendo de cabeça mesmo, não é leitura não. Aí depois vem Lages. Você lembra Lages? Lembro. Ainda bem que você falou Jaraguá, porque das outras vezes você falou Jaguará do Sul. É, ou então Guarujá do Sul. E todo mundo ficou aloprando. É, e as pessoas ficam muito bravas. Então tá aqui Jaraguá do Sul, fica aqui minha homenagem. Eu vou parar aqui, nem vou falar de Palhoça lá, de Balneário Camboriú, Brusque, Tubarão, São Bento do Sul. Não fala. É. Tá bom. Palhoça eu já tive também, a terra do Igor Seco, inclusive. Já fui lá uma vez com ele. Ok, continuando. Conheci o GugaCast pelo Nerdcast e agora não consigo mais ficar sem ouvir vocês. Mesmo passando vergonha em lugares públicos, dando risadas das piadas. Cara, você precisa conhecer o Não Ovo. Se você quer passar vergonha na risada, você precisa conhecer o maior podcast, o maior produtor de podcast da podosfera, Cid Cidoso. Meu Deus do céu, Guga. Não só tem o podcast Não Ovo, que é um dos maiores, um top of mind, como tem também o Bicuda. Boa. O Inferno Astral. Boa. Se Eu Fosse Você. Boa. Falta um. E o Xepa. Aê, caralho, tá sabendo, mano. Porra, eu sei das coisas, cara. Caralho, eu sei coisas. Uma boa frase pra lápide. Ele sabia coisas. Quando eu for no Inferno Astral, eu quero ir duas vezes. Primeiro pra eu falar dos meus sonhos e eu ter eles analisados finalmente. Tá. E eu também quero falar dos novos signos. Eu e o Rafael, a gente tem duas ideias de novos signos. Ah, inventar novos signos? Vocês querem sugerir? A primeira ideia são signos literais. Porque você sabe que o signo é uma viagem, né, de dois maconheiros universitários da antiguidade. Da Babilônia. Chega, eles estavam entrando por uma fraternidade. É, então. E aí eles olhavam pro céu e falavam, tá vendo aquelas estrelas ali, forma um touro. Então é o signo de touro. E não forma, cara. Se você for ver, ela forma um quadrado. A que forma, tipo, Áries parece um graveto. É, a imaginação é tudo, né? No mundo da astrologia. Então, e aí a gente tava pensando em ter os signos literais, que é o signo de graveto, o signo de quadrado, entendeu? Interessante, interessante, boa. É, porque se você pensar bem, a maneira como os signos são feitos, ele traz pra humanidade aquilo que o cara enxerga no signo. Então, tipo assim, ele fala, o cara que é de signo de peixes, ele gosta de ficar paradão. Não tem umas coisas assim? Ele dorme de olho aberto. É. Eu faço Inferno Astral há um ano e eu ainda não entendi os signos, eu não faço ideia. Mas essa ideia do literal é interessante, porque daí a gente podia acabar com todos os signos e só existir um, que é o signo de estrela. Na verdade, você pode fazer assim, tipo, o signo de 5 estrelas, o signo de 3 estrelas. Pronto. O cara que era o signo de 5 estrelas, ele é mais luxuoso. Sim, ele tem motorista. E tem a nossa outra ideia, assim, porque os signos, eles são o que são, porque eles foram feitos na Babilônia, igual o Rafael falou. Mas se fosse feito no Brasil, o maluco ia enxergar aquilo e ele ia falar que é uma capivara, ele ia falar que é um saci. Ah, a referência é outra. É, então, e aí a gente pode criar os signos brasileiros, entendeu? Que você tá, é do signo de saci. Boa. O signo da capivara, o signo do... Da mula sem cabeça. Da mula sem cabeça, genial. É possível, é possível. Estão convidados já. Fica aí a ideia. Eu acho que o cara que inventou os signos, ele é o maior influencer de todos os tempos. Porque o cara fez isso sem YouTube e nego fala até hoje. É verdade, é verdade. E os caras caem até hoje. Boa, boa. E é tipo o Cid, o cara fez um negócio claramente sacaneando e as pessoas levam a sério. Não, o mais legal do Inferno Astral, nosso podcast de terça-feira, né? Toda terça a gente faz o Inferno Astral. E ele é curtinho, é 20 minutos e tal, é bem, bem de boa. Só que muita gente só vê o nome e entra achando que é um podcast sério de astrologia. Exatamente. Que é exatamente o que aconteceu com os signos. E aí a gente tá falando de signos dos animais rebaixados. Ah, gato, o salsicha do signo tal. Mano, é uma loucura o podcast. Cara, mas eu vou te dar uma ideia. Só você escrever astrologia com dois L's, que aí você vai estar deixando claro que é uma trollagem. Porque o nome astrologia vem daí. De astrologia. Faz sentido. Não vai, as pessoas vão achar só que ele é um adepto da numerologia. Exato. Ah, ele botou astrologia com dois L's porque ele mudou o nome. Ou que ele é argentino, né? Que ele tá falando astrologia. Ok, continuando aqui. A história que eu vou contar hoje não é daquelas aterrorizantes que todos gostam de fantasiar sobre carpules assassinas e motorzinhos diabólicos. Ou sobre a nossa habilidade de conversar com os pacientes enquanto eles estão com a boca aberta. Parabéns. É apenas uma história sobre um mal-entendido que aconteceu durante uma clínica que temos na faculdade, envolvendo uma senhora muito distraída. Esse incidente aconteceu com uma amiga minha e eu apenas presenciei, mas sempre que lembro dou risada e ao mesmo tempo fico com pena da senhora. Era uma tarde de terça-feira muito chuvosa, o que não é novidade para nós joinvilenses. Tínhamos uma rotina de atendimento na faculdade e nesse dia... Nesse dia, a Peixes iria fazer as radiografias que a senhora precisava. Algum procedimento... Vamos dar um nome para a senhora também? A senhora pode se chamar... Gêmeos. Nesse dia, a doutora Peixes iria fazer as radiografias que a senhora Gêmeos precisava. Algum procedimento rápido e depois liberá-la. Quando fazemos as radiografias, precisamos deixar elas em uma câmara escura para revelar e fixar os exames, colocando os filmes em um copo com água no final do processo, todos cheios de produto químico. Logo no final do atendimento, a senhorinha Gêmeos pede um copo de água para a aluna. As radiografias estavam secando, mas o copo com água cheia de revelador e fixador estava em cima da bancada. Não sei se a senhora não viu que a doutora Peixes não saiu para buscar a água ou não tomou muita atenção, mas ela tomou a água de revelador fixador. Caramba, cara. Nossa, que gostoso. A reação da doutora Peixes na hora foi de surpresa e indignação. Mas a senhora não percebeu que aquilo não era água pura de verdade e apenas comentou: essa água está com um gosto meio estranho hoje. Ah, mas quem bebe água da torneira aqui em São Paulo não vai perceber a diferença, né? Manda um áudio aí pro Pirula e pergunta qual é o líquido usado pra revelar fotos. Eu vou mandar agora um zap pra ele. Ô Pirula, tudo bom? Tô com uma dúvida aqui, cara. Eu sei que eu ando mandando muitos áudios pra você. Mas eu tenho uma amiga minha que ela tomou água de... Como é que é o nome mesmo? De revelar. Revelador de filme. Água de revelador de filme, sabe? Você, como é um cara entendido em quase todos os assuntos, o que que tem nessa água, assim? E quais são as consequências para o corpo humano na visão de um biólogo? Muito obrigado. Tchau. Meu... Nossa, ele vai me bloquear, cara. Não, dessa semana eu não passo, tenho certeza. Se ele responder, manda pra gente e pede autorização pra gente botar aqui. Ah, que autorização nada, é o Pirula. Ele é patrimônio brasileiro, pode postar. Continuando. A doutora Peixes não sabia onde enfiar a cara e eu dei um sorriso bem amarelo pra ela. Quando a senhora Gêmeos foi embora, não conseguimos segurar as risadas e ficamos com dó da senhora Gêmeos. Mas pelo que sabemos, essa água que ela tomou tinha uma quantidade muito pequena de revelador e fixador pra fazer mal. Ok. Que final mais decepcionante. Pô, tu queria a morte? É, não, a gente não queria que ela passasse mal, né? Mas a gente só simplesmente, não aconteceu nada. Ela só tomou essa água e tudo bem. Eu acho que deviam na hora ter tirado uma radiografia da cara dela, porque ela já tava com o revelador. Boa, boa. Devia pedir pra ela fazer um gargarejo. Ou pra ela entrar na frente da luz e ver se dava pra ver o esqueleto dela. Isso. É, igual o raio-x scanner. Igual em desenho. Pô, uma boa. Queria agradecer a vocês por tornarem meus dias de quarentena mais divertidos. Estou maratonando todos os episódios e desejar todo o sucesso do mundo pra vocês, S2. Muito obrigado. S2. Cid, você lê a próxima história pra gente? Eu leio, mas eu tô achando estranho que vocês colocaram a maior história pra mim e eu claramente tenho a pior leitura entre os três. Tudo bem. Mas você é o dono da podosfera. Porra, não para com isso, cara. Tá trazendo uma complicação, uma pressão muito grande. Cara, mas pensa se todo mundo passar a te pagar pedágio por cada podcast publicado. Porra, ah, eu quero. Aí, Spotify. Aí, Spotify, tamo aí. Vamos lá. História 3 se chama De Arrepiar os Cabelos. Cid é o nome da história, pelo menos é o que tá escrito aqui. No documento que eu recebi, a história é De Arrepiar os Cabelos, entre parênteses, Cid. Então... Muito bem. Saudações, Guga, Rafa, Caio e possível convidado. Aí já errou, porque o Caio não tá. É que o Caio é como se fosse uma entidade. Tá, então é o Zordon do podcast, né? Tipo isso. Meu nome é Tchananã. Normalmente, no Se Eu Fosse Você, eu boto os nomes anônimos como Tchananã. Posso... Vamos chamar ele de Falso Cid. Falso Cid? Meu nome é Falso Cid. Não, eu prefiro, eu tenho um nome. Um cara que uma vez mandou e-mail pra mim e ele queria ser meu amigão. Sabe quando o cara manda e-mail e ele quer parecer que te conhece, mas não conhece? Aí falou, e aí, Alcides, tudo bem com você? Ele cogitou que o meu Cid vinha de Alcides. Achei interessante, então vou chamar de Alcides. Meu nome é Alcides, tenho 36 anos e sou de São Paulo, SP. A história que lerão a seguir fala sobre um mal entendido ocorrido num hospital alguns anos atrás, em que, por muito pouco, eu não acabei agredido, preso ou talvez as duas coisas. Ih, cacete, é história nervosa. Tudo começou quando, tarde da noite, minha esposa... Fique à vontade para criar um nome legal para ela. Pode ser a Cida. Cida. Cida, claro. Dona Cida entrou na cozinha para pegar alguma coisa na geladeira. Até aí tudo normal, até o instante em que ouvi o barulho de uma pancada muito forte, seguida de um berro com uma lista interminável de palavrões. alguns poderiam até constar na lista dos 66 nomes do dito cujo. Rafael, uma lista interminável de palavrões e a Lura, vai. Uma lista interminável de palavrões é aquilo que você diz toda vez que você manda o seu currículo e não recebe nenhuma resposta do seu... de quem você se candidatou. Ou quando você pede um aumento e o seu chefe não dá. Para evitar esse tipo de situação, você precisa fazer um dos mais de 1000 cursos da Alura que estão disponíveis com apenas um plano. E você tem um grande desconto de R$100 no nosso link. www.alura.com.br/promoção/GugaCast. Entra lá. Promoção sem cedilha e sem acento. Esse foi mais um momento Alura. Caramba, Rafael, você tá ficando muito bom nisso, cara. Eu tô pedindo aqui pra Alura fazer o nosso curso de momentos Alura. Eu quero ensinar essa habilidade. Continua aí, Cid. Continuando. Adentrei a cozinha assustado e encontrei a minha esposa, Dona Cida, sentada no chão com a mão na cabeça, gemendo de dor e com a porta da geladeira balançando. O que aconteceu? Perguntei. Agachado, sem entender nada e com o coração prestes a sair pela boca. Me abaixei e quando levantei bati a cabeça no puxador da geladeira. Cacete. A preocupação foi enorme, ainda mais porque notei um grande inchaço na cabeça. Prestei os primeiros socorros, apesar do meu cérebro não conseguir sequer imaginar como ela conseguia realizar tal proeza. Providenciei imediatamente uma compressa com gelo para diminuir o inchaço e assentei no sofá. Não sou médico, mas repeti alguns procedimentos já vistos nos filmes. Ah, nunca falha. Nunca falha. Você precisa ser médico. Esse negócio de medicina, e faculdade de medicina, né? Aprende tudo em série. Eu não sou médico, mas eu vi no Grey's Anatomy que se a gente transar... É. Não, e o melhor é assim, não sou médico, aprendi vendo filmes, séries e até mesmo em jogos de futebol. Começou a jogar água, começou a jogar Gatorade na cara dela. Caralho. A fiz seguir meu dedo apenas com os olhos. Ah, tipo o Pyong Lee, entendi. Não sei se tem utilidade, mas fiz mesmo assim. E perguntei coisas básicas como... Qual o meu nome? Onde você está? Qual sua cidade? Qual o nome da sua mãe? E etc. As respostas foram todas corretas. Ah, tá curada. Os olhos pareceram normais e um inchaço diminuiu, me deixando mais calmo. A única mudança foi um pouco de enjoo, dizem que é normal em pancadas na cabeça. Então dei a ela um Dramin para cortar logo os sintomas. Olha a automedicação aí. Foi ele que medicou, né? Então não foi uma automedicação. É, não foi uma automedicação. Foi uma medicação de terceiros que não sabiam que estavam como medicar. Então tudo bem, é. Tudo bem. Passado algum tempo, achei mais prudente levá-lo ao pronto-socorro, apenas como garantia. Boa. Já era madrugada quando chegamos lá e certamente foi uma das mais frias do ano. Explicamos o fato ao médico, que repetiu alguns procedimentos que eu já havia realizado. Olha lá. É, mas dessa vez com a autoridade profissional que lhe cabe. Quando o cara tava fazendo, ele deve ter falado assim: eu já fiz isso aí, doutor, não, não precisa. É, doutor, isso aí. Tá tudo fiz bem. Fiz até melhor que você. Fiz até melhor que você. Ele receitou um pouco de soro intravenoso e uma passada no raio-x. Olha lá. Todo o procedimento, até que a bolsa de soro tivesse acabado, as radiografias fossem tiradas, levou aproximadamente 1h30. Lembrando, era muito frio, madrugada. Ela havia tomado um Dramin, estava com dor de cabeça, além de todo o estresse já passado de noite. Resultado, um sono em que ela não conseguia mais parar em pé e já não estava mais falando coisa com coisa. Ah, saquei. Esperamos mais alguns minutos na recepção até que o médico nos chamasse novamente para olhar a radiografia e, tomara, já providenciasse a alta. Foi quando o caldo desandou. É agora, bateu. É o famoso bateu. Esse Dramin bateu. É, o Dramin bateu. Devido ao tempo longo em que estivemos lá, houve uma mudança de turno da equipe. Quando adentramos ao consultório, já era outro médico que estava atendendo. Ele quis ouvir do que se tratava, mesmo que todo o caso já tivesse descrito no prontuário, e fez a fatídica pergunta: o que foi que aconteceu? E então, a minha esposa, Dona Cida, soltou a resposta mais surpreendente que seu corpo e mente cansados conseguiram processar. Eu caí. Olhei pra ela completamente surpreso, então tomei a palavra e corrigi, só percebendo logo depois que seria uma tremenda burrada. Não, você não caiu, você bateu a cabeça no puxador da geladeira, disse olhando em seus olhos. Ah, é, foi isso. Ela respondeu de forma serena, meio que rindo da própria confusão. Mano, parece história do cara que agrediu a mulher e ela vai falar uma coisa e não bate a história. Puta, exatamente. Merda. É, perigoso. O médico já falou, ih, rapaz, essa história não tá batendo, não. É. Quando voltei meu olhar na direção do médico, ele me encarava soltando raios pelos olhos, fumaça pelos ouvidos e suas unhas se transformavam em garras. Cacete. É, ele era o Lion. É o Dr. Lion. Sua respiração ofegava como um animal prestes a bater a presa. Se fizéssemos análise química de seu suor, acredito que seriam 5 mil partículas de ódio e outras 5 mil de indignação. Calma, mano, não é pra tanto também, né? Será que foi tudo isso? Não. Não é pra tanto. É, o cara falou, tem um agressor aqui na minha frente. Puta, mas foi isso mesmo. Será que foi isso que ele pensou? Foi isso mesmo, o Cid matou aí. O Cid sabe muitas coisas. Caramba, foi só então que eu percebi o que se passava na mente dele. Estava claro, eu havia batido na cabeça dela e obriguei a dizer que havia se acidentado na geladeira. Mas na hora ela se atrapalhou na mentira e disse que havia caído. Ah, eu acertei, mano. Olha só. Bateu a cabeça no puxador da geladeira? Sei. Como isso foi acontecer? Perguntou o médico de forma irônica, furiosa. Eu não sei. Eu também tentei entender, argumentei. Isso foi o Alcides falando, né? Esse argumentei aí. Tentou argumentar, mas daí o cara falou, deixa ela falar. Porque ele já tava puto, né? Pode falar, moça. Como você bateu a cabeça na geladeira? Tentei interromper para falar que ela havia tomado um Dramin, glicose, estava com sono e já não estava articulando muito bem com os pensamentos. Mas se eu me intrometesse de novo, seria pior. Restou torcer para que ela acordasse pelo menos um pouquinho e respondesse o que realmente havia acontecido. Aí ela respondeu, não sei direito. Abaixei, levantei sem olhar e bati a cabeça, foi só isso. Mano, essa resposta não convence não, né? A resposta não convenceu completamente. Mas para minha felicidade, ele pareceu ter guardado a indignação para si. Óbvio que ele não olhou mais a minha cara, não me cumprimentou e somente receitou alguns analgésicos e descanso para minha esposa. Pô, se safou fácil dessa aí, hein? É, deve ter até deixado um bilhetinho assim, ó, liga na delegacia da mulher, no bolso dela, né? É, pisca se você tá sob ameaça. Isso, isso. Porque claramente é uma história desse tipo, né? Podia muito bem ser. Tem um adendo, ó. Epílogo 1. Passados exatos 7 dias, ele falou 7, 7, 7... Escuto uma pancada vinda do banheiro e um grito de dor seguido de uma nova lista de xingamentos. Ao adentrar, novamente assustado, vejo minha esposa segurando o braço e num misto de choro de dor e risada perturbadora de incredulidade, ela fala, bati o cotovelo no registro do chuveiro. Puta que pariu. Se eu fosse um médico e esse cara descrevesse isso pra mim, falasse assim, minha esposa falou que bateu com o cotovelo no registro do chuveiro, eu ia dizer, não, é mentira. Quem que fala registro do chuveiro? As pessoas falam torneira. Porra, eu falo registro. Ah, não, no chuveiro fala torneira, é verdade. Torneira, é. É verdade, você tem razão. Foi pega na mentira, hein, mano? Isso. Eu acho que ele tá mandando esse e-mail aqui pra livrar a cara dele, hein? Pra livrar. Começando a ficar do lado do médico. Vamos fazer um disclaimer jurídico. Este e-mail lido aqui não pode ser utilizado como prova em processos judiciais. É, e não reflete necessariamente a opinião do GuaCash. Aí ele continua. Providenciei mais uma compressa com gelo para desinchar o braço. E como qualquer pessoa na minha situação, disse a única coisa sábia, certa, prudente e óbvia para o momento. 2 pontos. Lá vem. Se não desinchar, eu chamo um táxi e você vai sozinho ao pronto-socorro. Porque se o cara tinha dúvidas que eu bati em você, agora ele vai ter certeza. E até eu mesmo vou começar a acreditar nisso. Lá eu não volto mais. Ok, é. Epílogo 2. Coloquei uma espuma no puxador da geladeira. Prudente. Ótima atitude. Epílogo 3. Marquei um otorrino para ver se ela tinha problemas de labirintite ou algum distúrbio de equilíbrio. Mas nada foi constatado. Tá aí o e-mail do nosso amigo Alcides, que não é agressor. Um abraço, Alcides. Perigosa essa história, hein, mano? É, cara. Podia ter dado muito errado. Foi fácil até. Ele se safou muito fácil. É que se fosse a segunda vez, se eu for num lugar dele, eu também não iria junto, não. Eu ia ficar, porra, mano. É. De novo, e eu aqui, e aí vai que ela erra de novo a história. Nossa, tá louco. Mas, ó, vou falar aqui, a troca de plantão no pronto-socorro é um nome do capeta também. É verdade. É verdade, só dá confusão. Posso ler a última aqui? Claro. Uma Noite de Medo Não Acaba Cedo. Cara, não são filmes do SBT esses títulos? Não. Tá parecendo. Olá, Guga, Rafa e possível convidado, que é o Cid. Tem uma história que aconteceu comigo no trabalho. Quer dizer, a partir do meu trabalho. Mas espero que isso não seja um problema. Por que seria um problema? Porque ele mandou pro episódio de histórias de trabalho. E aí ele achou que por não acontecer no trabalho, que não poderia entrar a história. Mas entrou em outro programa. Então tá tudo bem. Ah, entendi. Eu estava começando num trabalho novo em São Paulo. Rapaz humilde, vindo do interior. Igual o Cid. É que o Cid veio do litoral, né? Eu sou Santos, Charlie Brown City. Lembra quando a gente gravou um Não Ovo e aí a gente começou uma história de não podia rir? E aí toda vez que a gente falava Rubão, a gente começava a rir. Sim. Até hoje funciona isso. Eu lembro o Rubão, começa a rir. Era uma agência de publicidade. E não quero dar mais detalhes, porque é capaz do Google adivinhar qual é. Cara, eu triangulo muito fácil a agência de publicidade, hein? Se falar dois clientes, eu sei qual é. No começo, eu estava travadão. Ah, mas a agência de publicidade, a metade da galera tá travadona também. Até agora não dá pra adivinhar qual que é, não. É. Vamos estabelecer que o nome dele é Wesley Travadão? Wesley Travadão, eu acho excelente. O cara que inventou o TravaZap. Não me sentia parte do ambiente e não estavam me passando muito trabalho. A mesa que eu sentava, como era novato, dava para uma porta. Mas essa porta não abria muitas vezes porque ninguém vinha falar comigo. Sem muito trabalho para fazer, comecei a navegar um pouco na internet porque, né? Ninguém é de ferro. Não estava vendo nada NSFW, mas era uma notícia que tinha uma foto de dois caras se beijando sobre gays em filmes. De repente, a porta se abre e eu fiquei com medo de ser pego lendo notícias e mudei a página rapidinho, mudando para uma outra tela qualquer que não fosse de dois caras se beijando. O cara que abriu a porta só queria puxar papo. Acho que ele não tinha muito trabalho ou só estava sendo gente boa. E já diminuiu 90% das agências. Não, tô brincando. Eu acho que você já sabe qual é. Ele percebeu que fiquei com vergonha e falou: "Tá com pouco trabalho?" E eu achei que não tinha como negar e falei: "É, tava lendo umas coisas, esperando chegar mais trabalho." Aí o cara falou assim: "Não tá pegando no duro, não?" "Acho que o chefe ainda não teve tempo de me passar tudo." Foi o que o Wesley Travadão falou pro colega dele. "Normal, normal. Mas você se amarra nessas paradas?" Ele estava me perguntando bem direto, olhando no olho. E ele falou paradas. Eu pensei, fudeu. Ele viu o que eu estava lendo. Como disse, estava adotando a sinceridade como tática de não parecer um enrolão. Achei que ele estava perguntando se eu era gay. Eu respondi, me amarro sim. Algum problema? Tentei não parecer questionador, mas não ia deixar me intimidar. Pra minha surpresa, ele respondeu, da hora, eu também. Aliás, vai ter uma festa hoje, tá? A fim de ir, eu vou com uns amigos. Pô, legal, né? O cara descolou, o cara não tinha amigos, veio solitário do interior. Deu super certo. Você sabe que você sempre pode ir na YMCA. Quando você tá numa nova cidade. É verdade. Achei super descolado. Achei que isso era São Paulo. Isso era o mercado publicitário de São Paulo. Um cara se assumindo gay, me chamando pra uma festa. Topei, combinei horário, troquei patati passa zap e bora lá. Patati passa... Tudo dando certo. Encontrei com ele na estação do metrô pra irmos caminhando. Os amigos dele eram, bem, eram muito jovens. Meninos mesmo. Espinha na cara, cabelo encebado, mochila, o pacote completo. Não falei nada. Cara, era uma galera emo. Por que emo? É, porque a descrição foi muito próxima, né? Da turma emo andando pro São Paulo. Certo. Fomos caminhando e um dos meninos puxou o papo. Então, você curte anime? Nossa, mano. Achei uma abordagem rara. E ri. Eles riram. Eu falei que não conhecia muito, mas que achava legal, sim. Chegando na festa, era uma parada bem diferente do que eu imaginava. Era um bar que estava todo decorado de anime. Uns desenhos japoneses cabeçudos e super coloridos que eu nunca vira na vida. O povo super cabeçudos. É, respeite o anime, a cultura otaku. Aí, a hora que ele falou, esses desenhos são cabeçudos, aí um cara começou a voar, né? E aí passou tudo atrás dele. Falou, respeite os animes. O público era mais parecido com os amigos do meu amigo que comigo. Todo mundo tomando Coca-Cola, comendo Cheetos. Eu Eu só fiquei na minha. Meu amigo notou que eu estava deslocado e perguntou se tudo bem, se não tinha festas como aquela de onde eu vinha. Eu ri. Disse que não. E não tinha mesmo. Não mesmo, né? Disse que não queria chegar tarde no trabalho, já que era novato, e vazei. No dia seguinte, cheguei e abri meu computador. Estava aberto numa notícia com uma foto enorme do Naruto. Na pressa de sair do site gay, que ele não viu, eu mudei pra um site de anime e nem percebi. Era isso. E essa é a história de como eu fui confundido com um fã de anime e parei numa festa com o Cheetos, achando que era festa gay. Nossa. Cara, essa história, ela é o reverso das histórias, né? O cara, em vez de parar numa festa gay por engano, ele foi numa festa achando que era uma festa gay e não era. É, o melhor dos dois mundos é se fosse uma festa otaku gay. Isso. Aí ia ser foda pra caralho. Porra, é Goku beijando na boca do... dos bichos cabeçudos, ia ser legal pra caralho. Felizmente, nessa confusão, ninguém se machucou. Só os personagens do anime que se machucaram, eu acho. Afinal, os inimigos deles destroem planetas com um soco. Adoro vocês. Vida longa ao Guga Cash. Eu sei que a agência era essa. Sabe? Nem ferro. Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast. Se você curtiu, se foi divertido, se você quer que mal entendidos continuem acontecendo, você precisa recomendar ele para outras pessoas, você precisa dar 5 estrelas lá pra gente na Apple e dar follow pra gente no Spotify. Aproveita que você vai no Spotify e ouve os podcasts do Não Ouve Podcasts, que o Cid faz com muito afinco. Obrigado a todo mundo que mandou histórias, todas elas foram lidas e a gente ainda pode usar em outros programas no futuro. E vamos ler a ficha técnica do episódio: produção Guga Mafra, apresentação Guga Mafra, Rafael Mafra e Cid Cidoso. Opa! Ou falso Cid, a gente nunca vai saber. Pauta do Rafael Mafra, assistência de produção e documentação do Beto Aragão e edição do Beto Aragão. E você pode saber sobre esse e outros episódios e outros mal entendidos lá na nossa wiki, wiki.gugacast.com. Perguntinhas no Instagram, vamos lá? Bora! Vamos lá! Cid! Se você pudesse escolher um talk show para ser entrevistado, qual você escolheria? Pô, eu acho que eu já fui no que eu mais gostaria de ir, que era o Jô Soares. Você foi lá? Fui. Pô, que legal, cara. Consegui ser entrevistado pelo Jô Soares, que não tem mais programa, provavelmente não vai ter, né? Ele pegou na sua mão? Pegou na minha mão, me abraçou. Eu ameacei dar um soco na barriga dele ao vivo. É mesmo? Foi interessante a entrevista, foi boa. Você viu o que tinha na caneca dele? Vi, tinha água, meu. Ah. E eu ganhei uma caneca dele também, né? Porra, que legal, cara. Uma caneca igual a dele. E foi muito legal a minha entrevista, porque assim, normalmente, a pessoa que vai no Jô Soares, que é de internet, não consegue ficar um bloco. Não fica, porque o Jô Soares não entende nada da internet, e aí ele chuta rápido porque não tem muita conversa, né? E aí às vezes entram uns caras de internet, que aí vai falar, ah, porque no Twitter, né? O Jô Soares fala, mano, isso que porra é Twitter, né? E aí não consegue conversar com o cara, e aí acaba saindo rápido. Eu fui numa estratégia de falar sobre qualquer coisa. Sim. Independente se é sobre internet ou não. E aí acabei ficando 2 blocos e meio, então foi uma entrevista... Sério mesmo? É, fiquei bastante tempo. Que legal, cara. Pô, vou procurar isso no YouTube. É, voltei no final ainda, porque o Jô Soares, durante a entrevista, cortou a minha barba. Ah, que maneiro. Ele foi meu barbeiro durante a entrevista, então foi uma entrevista bem bacana. Pô, muito legal, cara. Eu não sabia dessa história. Acho que se eu fosse em algum, seria esse. Mas eu sou muito fã também do Jimmy Fallon. Seria legal ir no Jimmy Fallon, né? Ia ser muito legal, hein, Jimmy Fallon. Eu acho muito legal também. Mas aí é só uma viagem. Muita coisa aqui do GugaCast, a gente se inspira, entre aspas, no Jimmy Fallon. Ou a gente copia descaradamente do Jimmy Fallon. É bom, né? Tem uns quadros muito bons. Eu também, cara. Eu queria ter ido no Jô Soares. Eu queria ter podido realizar esse sonho. Seria muito legal. Mas eu acho que não vai rolar. E você, Rafael? Cara, eu acho que eu queria ir num programa de entrevistas que fosse feito por 2 maconheiros que não conseguiram entrar numa fraternidade. Pronto, anota essa ideia, vamos levar a produtora e vamos fazer essa porra. E depois vender um filme pro SBT. Isso, que vai ser pago em telecenas, né? A gente vende o filme e recebe, tipo, 10 telecenas. Cid, você gosta do filme Mamma Mia? Mamma Mia, eu tenho que dizer que eu não gosto, mano. É, eu também não sou muito fã, não. Rafael? Eu não gosto de musical. É, eu gosto às vezes um ou outro musical, mas Mamma Mia eu acho o filme meio chato. Nada contra. Cara, eu gosto do filme e eu fui no musical em São Paulo. E foi irado. Eu me amarro. Quando eu fui no musical, eu prestei atenção na dança. E depois, nas festas que eu fui que tocou Dancing Queen, eu dancei igual. Quer dizer, tentou. Da forma como eu pude, do meu jeitinho, igual foi no musical. Então eu me amarrei muito. E mandou bem? Você acha que a galera curtiu sua forma de dança? Ah, cara, certamente foi patético, mas eu curti. Alguém chegou e falou assim, caramba, olha, igual filme, ou ninguém reparou. Igual a peça. Não? Só nos meus sonhos. Tá bom, uma última pergunta então pra todo mundo? Vamos lá. Manda. Vou escolher uma fácil aqui então, tá? Cid, como você mede sua produtividade? Como eu meço minha produtividade? Essa é a pergunta do Jota de Paula. É uma boa pergunta, porque quando você trabalha com internet, normalmente os números, as pessoas ficam muito focadas nos números, né, cara? De downloads, de views, de curtidas. Isso é muito prejudicial para quem faz conteúdo para internet. Não é à toa que todo mundo que é produtor de conteúdo é um pouco dodói, né? É um pouco maluco, porque também se não era maluco antes, vai ficar. Todos não nós tem somos, jeito. É, porque é uma pressão de números assim, que às vezes não reflete absolutamente nada, não significa nada. Não é porque você tem mais view que você tem mais dinheiro. Não é porque você tem menos view que você tem um conteúdo melhor ou pior, entendeu? Então, não reflete nada. Então, atualmente, eu consegui me desprender dessas amarras aí já há alguns anos, né? De não ligar. O próprio não salvo, eu não vejo os analytics há mais de 5 anos. Nunca mais olhei o analytics, eu não me importo. No YouTube também, mal vejo, assim, o que é que dá. Apesar de achar importante pra quem produz conteúdo, pra conseguir guiar o seu conteúdo, né? Saber o que, que a galera gosta mais ou não. Eu já passei nessa fase. Eu faço o que eu gosto e foda-se. Que é podcast. Que é podcast, que é live na Twitch, que eu faço todo dia, né, mano? Ah, tem as lives, é verdade. Faço também. Eu não faço só um podcast por dia, como faço live na Twitch todo dia, Gui. Então eu sou meio maluco, né, de produção de conteúdo. Mas você tem um lance assim, essa semana eu fiz 10 lives, 10 podcasts, eu cumpri minha meta, tem isso? Cara, não, eu faço assim, eu quero fazer, eu faço, é isso. Então eu não estabeleço metas da parada assim, eu sei que eu fiz um compromisso de fazer podcast todo dia e eu cumpro o compromisso, né? Você vai ter mais download, vai ter menos download, porque eu falei do assunto tal, eu só vou falar sobre esse assunto agora. É, isso aí eu já pulei, o que é o que normalmente acontece no YouTube, né? Ah, qual é o assunto do momento? É fazer tag, daí todos os canais fazendo tag. Todo mundo tem que fazer. Ah, é desafio? Todo mundo tem que fazer. Ah, o algoritmo tá dando mais pra quem faz pergunta e resposta, daí todos os... Aí fica tudo igual, né? Felizmente, nunca entrei muito nessa ondinha. Será que eu respondi? Eu não sei se eu respondi. Eu acho que não, acho que você só disse que você não mede. No fim, essa é a sua resposta. Repete a pergunta pra eu ter certeza que eu vou responder. Como você mede a sua produtividade? Eu acho que assim, pra eu saber se eu tô produtivo ou não, só saber se eu tô deitado ou não. Se eu tô deitado na cama, provavelmente eu não fui produtivo durante o dia. É só isso. Porque se eu levantei, alguma coisa pra internet eu fiz. Entendi. Rafael, você, cara, como você mede a sua produtividade? Cara, eu meço minha produtividade, primeiro, se eu não me meti em nenhuma encrenca. Então, se não aconteceu nada de errado, assim, se não deu nada errado, assim, nada que eu queira apagar, então tá tudo bem. Já foi um dia bom. Já foi um dia bom, uma semana boa. Tipo, terminou a semana sem encrencas, maravilha. Outra coisa boa que eu uso pra medir é o respeito dos meus pares, tanto na minha vida burocrática como aqui na minha vida podcastica. Se alguém chega e fala assim, porra, ficou legal? Ficou legal, cara, maravilha. E é isso. Eu não fico obcecado por números também, como o Cid. Se deu certo, deu certo e maravilha. Eu fiz essa pergunta ironicamente. Eu achei que ninguém ia entender, ninguém ia saber responder. E agora eu tô um pouco surpreso com a resposta de vocês. Eu realmente não sei como responder isso. Eu sei lá, acho que em horas. É isso, então? É isso. Adeus. Adeus. Valeu, galera. Tchau, tchau. Parasol.